tarde chegou e nesse horário rolam as principais notícias do futebol. Contratações, times definidos após treinamentos, juízes escalados, tudo em ritmo gostoso com as feras do esporte. Pela Rádio Bandeirantes, Band Esporte Clube. Band Esporte Clube, a notícia, o dia a dia do seu time, o futebol goiano, brasileiro e mundial. E vem aí, mais uma fera da Bandeirante. Alô, alô, alô, meu país querido. Alô, meu estado de Goiás. Oi, Goiânia, grande Goiânia, boa tarde. Aquele abraço pra você, boa tarde. Estamos juntos a partir de agora aqui na primeira hora do Band Esporte Clube nesta quarta-feira de alto astral. Agradecendo a você pela sua audiência, agradecendo a você pela sua preferência. Muito, mas muito obrigado mesmo por estar conectado aqui com a gente nos aplicativos da vida lá no YouTube, Facebook. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente também no seu carro, no seu trabalho, na sua casa. Ligados aqui na Bandeirantes AM820. Edinaldo Maurício está na mesa de áudio. A produção é dela, Karina Machado. É, meu amigo, também tem o grande Thiago Oliveira nas lives. O comando é de Nivaldo Carvalho, a direção é de Bruno Daniel. E você é o principal patrimônio da Bandeirante. Revestimento Cebasta Branco 32x45, R$19,90. Textura Bema Branco Natural 25 quilos, R$59,90. Conjunto Logaça Bacia mais Caixa Acoplada, R$329,90. Cepa, o melhor da construção. A linha dos compressores é uma empresa com mais de 28 anos de tradição, especializada em compressores de pistão e parafuso. Temos gerador de energia, motobombas, lavadoras, pistola de pendura, peças e acessórios para manutenção do seu compressor. Venha conferir toda a linha em até 12 vezes. Consulte nossos vendedores. Avenida Castelo Branco, número 2449, Campinas, 3233-9800. Rainha dos Compressores, a maior loja de compressores no estado de Goiás. Precisa comprar suprimentos de informática e escritório para seu home office ou empresa sem sair de casa? A Globo Soluções em Impressão possui um departamento exclusivo para você adquirir cartuchos, toneles e refis de tinta para as mais variadas marcas, papéis e adesivos para impressão, suprimentos para encadernação e plastificação, além do serviço especializado de assistência em impressoras multifuncionais e scanners. Compre pelo telefone, WhatsApp ou Instagram. Pague com cartão de crédito e receba em casa pelo nosso serviço de delivery. Estamos trabalhando de forma protegida, seguindo as normas de segurança. Globo Soluções de Impressão. 3261177. A bateria Hoje fala agora. Uma coisa tão melhor acontecer. Por isso lembre-se da Power Shop. 3295-2525. É o disco bateria. 3295-2525. Na Power Shop você encontra todas as marcas e modelos de bateria. 3295-2525. Parada essa turma que estão tirando foto, ajudando o povo e tirando foto de humano. Mas se expõe a pessoa que está precisando. Né? Jesus falou que não precisa dar mão cheia, está feita lá, né? Então, até um devagarzinho dentro do carro aí, passou. Parada lá em casa. A única cozinha está se esperando aqui na sala. É isso mesmo. A única da categoria com suspensão traseira. Olha aqui na instaladora, o material. Hoje você passa na Saga Nissan, fica leva a picape que mais cresce em vendas no Brasil. Nossa, as coisas, unidades em bancos e casas. É, lá você vai encontrar o padrão. Avenida 85, Rio Verde e Anápolis. Meus amigos do Brasil, venha para o Tem de Todo. Você vai encontrar o melhor para o seu paladar. Produtos da roça, tudo é bom demais. Qualidade exclusiva, com aquele sabor de Goiás. Casarão Goiano, Casarão Goiano. Brasil Telecom. Contratou fibra ótica, mas ela parece ter internet discada? Vem pra Sim Telecom. Aqui você recebe o que paga, tem mesmo a velocidade para download e upload, com preço fixo, sem surpresas, no fim do mês e atendimento direto com nossa equipe, sem robôs. Ligue pra 62-3265-5999 ou acesse simgoias.com.br e diga Sim pra melhor internet de fibra do Brasil. Brasil Telecom. Polêmica, criatividade, debate e audiência. Band Esporte Clube, com as maiores feras do rádio brasileiro. Muito bem, Brasil, 6h53 da noite, hora certinha para você, 6h53 agora. Lembrando que hoje tem jogo da Argentina, Copa América 2021, transmissão da Bandeirantes, jogo da Argentina, começando 9 da noite. Agora 7 horas, volta ao Brasil, 8 horas, futebol Bandeirantes, 9 horas, Argentina para você na Copa América. 6h53 agora, 6h53 em Goiânia, Band Esporte Clube. Oferecimento Window Blue, Window Premium. As melhores películas de alta retenção do Brasil. Amigo, exige original que custe imitações. Simbora Restaurante, 24 horas, bateu aquela fome a qualquer hora do dia ou da noite. Simbora Restaurante, o bifão acebolado, galinhada e costelinha fritas na hora também, com o sabor mais delicioso do Brasil, no Simbora, Avenida C4, Jardim América. Conselha, chegou a novidade do momento, área da construção civil, casas e painel monolítico EPS, a mais econômica e sustentável para sua obra. Faça sua casa com a gente. Conselhos há 15 anos realizando sonhos e projetos. Ligue agora, 31-42-53-19-9-9948-4292. Itecar Zip, tá difícil encontrar um carro à pronta entrega? A Itecar Zip Buriti tem toda a linha Renegade com parcelas a partir de R$ 699 à pronta entrega. Aproveite, o gerente Giovanni Passo está te aguardando. Itecar Zip Buriti, ao lado do Buriti Shopping. 6h54 em Goiânia agora, 6h54. Ô, Gerdeser Paulo, qual a projeção que você faz pro jogo de amanhã? Goiás e Avaí, Estado da Serrinha. O Avaí não jogou na última rodada, tem apenas 4 pontos conquistados em 4 jogos, uma vitória, um empate e 2 derrotas. Campanha fraca até agora. O Avaí tem qualidade para peitar o Goiás aqui no Estádio da Serrinha, Gerdeser Paulo? Eu acho que tem qualidade para complicar o jogo, sabe? É uma equipe que ainda não se encontrou dentro dessa Série B até o momento, né? Fez um bom campeonato catarinense, sendo campeão. Tem um sistema defensivo muito interessante até iniciar a Série B, mas começou mal, né, o Campeonato Brasileiro da Série B. Porém, eu acho que o Bahia é um time que tem condições de complicar o Goiás, mas ainda assim eu vejo o Goiás como favorito para esse jogo na Serrinha. Meus amigos do Brasil, você está a fim de economizar na hora de aviar a sua receita? Drogaria Atlética, preço bom em medicamentos e perfumaria, a receita certa na sua saúde, 3289-4040. Fale com o Tim, amigão da sua saúde, na Drogaria Atlântica. Bolinha Pneus, assistência e cuidado para o seu carro, caminhonete ou caminhão. Do motor aos pneus, e tem promoção para você. Pneu 75/70 no 3 por R$ 345 à vista. Avenida C4, Jardim América, ao lado do Tatico. 3251-9971. O Bolinha bate um bolão. Cacau, quem é mais sim para o jogo de amanhã? Jogando em casa, precisando da vitória, meio que pressionado. Goiás é favorito para o jogo contra a equipe catarinense, Cacau? Olha, não é nem questão de ser favorito, é questão de cumprir o objetivo. O Goiás, jogando em casa, tem que fazer a vitória, é 0-0. Eu disse que essa coisa de exibição e de jogar bem, convencer que dominou o adversário, fica para depois. Isso é uma consequência do resultado. Primeiro, lutar pelo resultado. Então, não vejo, a não ser o Náutico hoje, em condição de ser apontado como favorito. Então, um jogo que o Goiás precisa vencer, apenas isso. Né? Não tem que. A única concentração do jogo é conquistar o resultado, viu, Thiago? 6h57, Band Esporte Clube, oferecimento Saga Nissan. A sua fronteira está te esperando em Goiânia, Avenida 85, PX-153. Rio Verde, cidade de Anápolis, aproveite. Produto Cruzeiro, uma marca 100% goiana. Tecnobombas, fabricação de tanques e reservatórios metálicos. Tecnobombas, a evolução em saneamento. E caso de carnes Texas Beef Premium, um novo conceito em açougue com carnes inspecionadas a preço de atacado. WhatsApp 991-13-6473. 6h57, Cacau Mezenga está devendo com a nova do Goiás, você repensaria. E uma outra peça daria sequência para o Mezenga, Cacau? Não, tem que dar sequência para o Mezenga. O Mezenga, ele só vai poder repetir a artilharia que ele teve lá no Rio de Janeiro se ele continuar jogando. Aonde? Em São Paulo. O Mezenga é de São Paulo, né? É, mas o ele Manga foi revelado, é aqui do Rio, né? Ele foi revelado na base do Flamengo, né? Ah, tá. Então ele só pode se revelar um artilheiro aí se ele tiver manutenção dentro da equipe. Eu sempre digo o seguinte, é um cara de confiança, né? Ficar cobrando do Mezenga, que ele vai fazer belos jogos, grandes jogos, aí é diferente. Ele tem que cobrar dele a artilharia, e a artilheira tem que ficar dentro de campo. Por isso tem que ter manutenção, viu, Thiago? Band Esporte Clube, oferecimento Sicredi, alternativa para você, sua empresa e seu agronegócio. Sicredi, onde o seu dinheiro rende o mundo muito melhor. Sim, telefone, internet de internet de fibra. Ultra velocidade de verdade. Ligue agora para a Sim Telecom. Diga sim para a tecnologia 6232655999. Sim Telecom 6232655999. Ilhéu Máquinas, concessionária Makita. Linha elétrica e bateria 3236-4550. Mezenga e Alex Manga até agora, Gerbezer Paulo. ou foi aquele casamento perfeito que a gente esperava? O que está acontecendo? Falta entrosamento, ainda aposta nessa dupla, o tempo é pouco. O que você fala aí dessa dupla que até agora não correspondeu às expectativas? Eu acho que é uma dupla que ainda pode crescer, né? Tanto o Mezenga como o Alisson. Acho que é uma questão de tempo para que eles cresçam. E fica parecendo uma concorrência, né, em alguns momentos entre eles, mas eu acho que não é o caso, sabe? Eu só imagino que o Pintado precisa ser um pouco mais justo, eu acho, nas suas alterações. Eu acho que o Pintado tem sempre escolhido o Ares Manga para sair, mesmo em alguns momentos em que ele está melhor que o Mezenga, porque ele também joga, né, centralizado ali quando precisa. Mas tirando isso, eu penso que são dois jogadores que podem crescer, melhorar de rendimento e ajudarem o Goiás, né? Porque eles são os dois principais atacantes esmeraldinos nessa competição. Muito bem. 7:00 em ponto. Obrigado, Cacau. Obrigado, Gerb e Ezer Paulo. Acabou o nosso Band Esporte Clube. Trabalhos técnicos, João Martins. Produção, redes sociais, Ana Lívia Dias. Central de gravações, Ronaldo Alves. Supervisão de operações, Joaquim Quirino. Coordenação de esportes, Bruno Daniel. Direção geral, Dorivaldo Carvalho. A seguir, Voz do Brasil, 8:00, futebol Bandeirantes. Copa América na Bandeirantes. Valeu, gente. Boa semana. Até amanhã. Eu volto no Futebol Bandeirantes do Esporte em Debate. Edson Júnior, comunicador da Onda, estará apresentando. Valeu, meu povo. Boa noite, Goiânia. Boa noite, Brasil. Bandeirantes. Entre polícias, apreende drogas em áreas de divisa.